teu lado eu me completo, feito planta e raiz. Perdoa, amor, se eu te magoei. Você errou, eu também errei. Pense em nós, perdoa. Amor, se eu te magoei, você errou, eu também errei. Pense em nós, e só quem amou pode me entender. Quem já se separou, mas não consegue esquecer. E só pode me entender. Quem já se separou, mas não consegue esquecer. Nós dois somos um só. Nós dois somos um só. Mas não consegue esquecer. E só quem amou pode me entender. Quem já se separou, mas não consegue esquecer. Nós dois somos um só. Nós dois somos um só.